749, pode voar direto Leda. Leda, peço 749. Foi 5896, autorizada a linha aérea colada 10, vento é 120 graus, 8 nós. Chame Centro Recife, 1251, Alterno 3325, tenha um bom dia. Grato, até a próxima. Web 5896 decolou aos 16, o controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom trabalho. 5896. Tudo bom, dia 5896, decolado da El. Bom dia 5896, subam 340, saída da El, Leda, Bridge, pode voar direto Leda. Da El, Leda, Bridge, da presente, Leda, autorizar 340, 5896. Negão no 0, deserta no portão 1, no pico 1. Autorizado, que Negão no 0, no 4, chame táxi, voo no 220. Chame Centro Recife, 1251, alterno 3325, bom dia. 351, 3325, bom dia, bom trabalho, né? 7-4. Bom dia, no 995, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1014. Informação hotel, posição número 5, nível 340 Goiânia. Bom dia, Web 5808, está autorizado para Goiânia, nível de voo 340, pela APA Zulu 17 até Formosa, após APA Whisky 10 Brasília, APA Mike 668 Goiânia. Decolada 10 com curva à direita, subida gole, transição o fito, transponder é 511. Confirmando 5146 e o controle é 198. Contexto. 5808, autorizado conforme para Brasília, nível 340, pelo Zulu 17, Formosa, pelo ISC 10, Brasília, pelo Mike 668, Goiânia. Pista 10, direita, gole o fito e o transponder 5146, saída 19,8, Web 5808. Correto, chame pronto para o puxa acionamento 5808. 5808. Salvador Bono 220 para o táxi, 147 a bordo, 3 horas e 30, Salvador. 147 a bordo, Salvador 330, livre o táxi à sua direita até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. O altímetro no 0 no 4, gol no 220. Livre táxi à direita, chamaria pronto para decolagem, gol no 220. Salvador, Whisky, Juliette, Whisky. Prossiga, Whisky, Juliette, Whisky. Na estação de pushback e reboque na posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame para ingresso no principal, Whisky, Juliette, Whisky. Afirmativo, chama ali. Sou Salvador, gol no 220, no ponto 0 da 1-0. 1220, estou autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus, 8 nós. A linha decolada 10, bom, 220. Vale 5808, portão número 5, puxa acionado. Autorizado, chame táxi, 5808. Aeroporto. Webjet Whisky, Juliette Whisky, atento à aeronave da companhia, puxando no portão 5, ok? Do principal. Afirmativo. O gol no 220, decolou de Salvador aos 26, controle em 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, gol no 220, bom dia. Bom dia novamente no 220, contato radar, gol 390, saída Puka. 390 na Puka, gol no 220. Bom dia, no 804, identifique, chegada bom, fidência 4 mil pés, ajuste 1014. Está ciente da informação ativa? No 995, desça para 2000 pés, 1014 permanece, livre LS X-ray. 2000, 1014, livre X-ray. Web 5808, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando com fins, o POB 109, táxi. Tá livre o táxi Juliette, perdão, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 04, chame pronto para decolagem, Web 5808. Índia, Alfa para cabeceira da 10, altímetro no 04, chamada Web 5808. Webjet Whisky, Juliette Whisky, tá livre, prosseguir até o portão 3 do pátio principal, reporte ao termo do reboque. Afirmativo, reportarei. Ponte pronto. 5808, autorizada a linha decolada 10, vento é de 120 graus, 8 nós. Linha decolada 5808. No 220, chame centro Recife, 12685, alterno 3365, uma boa viagem. 2685, 3365, confirme? Certinho. obrigado. Bom domingo, senhor. Mono 995, torre 198, 396, bom dia. 86, bom dia. Salvador, bom dia, eu vou ao 995. Gol no 995, Kenegal no 014, cheque o trem, o vento é 120 graus, 8 nós, livre pouso na 10. Baixou, travou, livre pouso na 10. B508 decolou aos 34, controle 198, bom voo e bom dia. Bom dia, 5808. Controle, bom dia, Web 5808, tá cruzando 1500. Bom dia, 5808, contato radar, subou 340, saída Gole. 340 Gole, 5808. O LJ Juliette Whisky, por favor, considera termos de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. No 995, no solo aos 36, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612. Direita, Alfa e Juliette para o 6. Salvador, bom dia, voo no 715, informação hotel, vai passar a Lagoinha. Bom dia, no 715, identifique, chegada é a Bonfe, isso é para 4.000 pés, ajuste 1014. Para 4.014, verificou o voo no 715. Voo no 804, desça para 2.000 pés, 1014 permanece, livre LS X-Ray. Desça para 2.000 pés, 1014 permanece, livre LS X-Ray. 614, descendo a 2.000, voo no 804. pessoa confirmada, autorizado o procedimento para o voo 904. Livre LS X-Ray. Web 5808, restrição do centro Recife, suba ao 320. 320, Web 5808. Salvador, voo 607, informação hotel. Bom dia, no 607, identifique, chegada Bonf, desça ao 050. Web 5808, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260, bom domingo. 2288, 260. Então, está confirmando a posição 62, é pro voo no 995. Afirmativo, 62. Obrigado. Sete, pegada bom, levando 220 para 1970. Essa é a informação, hotel. Bom dia, 1808-1897. Identifique, chegada é a Bonf, desça o 060. Pela identificação, com 2-4-7 ao 060 na chegada Bonf, 897. No 71, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente no perfil da subida da El, após direto para as funções Leda e Dev. Transponder 5153 e o controle 1980, cortejo. No 71, correto, cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Prossiga. Ok, será coordenado, então, só instantinho.